Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrino e hoje nós vamos falar mais alguma coisa sobre virais da internet. E aí, galera, aqui é o Renato e apenas busquem conhecimento. Aqui é o Léo Rosa e oh my god, double rainbow! Oh my god, double rainbow! Nossa, tem o autotunes muito louco também. É, muito bom. Chamei aqui o Léo e o Renato, né, que são profundos conhecedores de memes aí pra gente falar mais um pouquinho. O Léo, ele é o... Estudo meme, pô. O cara tá no mestrado de meme. NBA de meme. O Léo, ele respira meme, né, cara? Acho que ele cria os memes aí. Mano, tem um meme que vocês não comentaram no Quest, no cast, que é absurdo. Não sei, que não deu tempo, mas... Uhum. Por aqui, Pederneiras. Ai, ai. Mano, os melhores memes da internet, cara. Sério, toda vez que eu vejo, eu morro de rir. É um absurdo, cara. Cara tomando choque, assim. Tem vários, né, maluco? Tem um cara também, um bichinha. Ele tá dançando em cima de uma árvore com um cabo de vassoura na mão. Aí ele posta assim, cara. Dá um choque do caralho. Ele tá com uma vassoura. O que que ele tá na mão? Uma vassoura. Ele tipo... Ai, esse é muito bom, cara. É. Em cima da árvore, né? Falando aí, toca no fio com o bagulho. Tô dando um choque. Ai, meu Deus. Ai, ai. Eu tava vendo aqui antes de gravar, tava falando com o Léo aí, e tem um que era pra ser uma parada mó séria, mas acabou virando um meme de zoeira também, né? Porque brasileiro é filho da puta. Que é a Vanusa cantando o hino nacional, né, cara? Clássico. Mereceu virar meme, na moral. Pô, ela mete um és belo, és forte e límpido. Fica isso, né, velho? Ô, na moral, o que aconteceu com aquela mulher, cara? Que absurdo. Então, dizem que ela... Fala, Léo, fala aí. Ela deve estar muito louca, velho. Não, dizem que ela... Acho que ela não tomou uns remédios lá. Que ela tomou... não tomou todos, né? Não foi alguns. Pô, acho que ela tomou mais do que ela tomava, sei lá. Mas é um clássico também, cara. Outro clássico também, cara, que tipo, é série de bordões. É o Batman na Feira da Fruta. Nossa, também. É o Batman da Fruta. Ei, Batman, você tirou essa merda, hein? Dá você tirar isso aí, engraçadinho, Robin. Lógico que foi do cu. Ai, caralho, é muito bom, bate o feio da... Esse negócio é muito antigo, velho, tipo, de 1984. Então, eu vou falar, os memes brasileiros antigos são muito bons, cara. Nossa, eu lembro que na época que a parada de ir na internet, era, os virais eram, tipo, ver os vídeos de redublagem. Lembra do Star Wars? Cadê meu headphone? Eu quero meu headphone. Onde tá meu headphone? É muito bom, querido, Star Wars. Essas dublagens, assim, a gente citou um pouco lá no cast, mas tem muito mais pra falar, cara. Tem várias que são bizarras, né? Mano. Tem uma do Super-Homem, acho que o próprio Guilherme Briggs que faz, que ele fala... Não sei o que ele tá falando, acho que é com o Batman. Você sabe como que é viver num mundo de papelão? É uma merda! E aí, o próprio Briggs falando, cara. Uhum. O Briggs também tem um canal, mano, Teatro de Bonecos, que é só maluquice também. Verdade. Mas essa parada de redublagem, tipo, é Hermes e Renato total, tá ligado? Tela Classic. É. Tipo, mano, é muito isso. Tinha também o... Não é nem bem um meme, né? Mas eram as redublagens do Marcos Mion que eu achava do caralho, véio. Não, sim. É, Descarga MTV. Descarga MTV, caraca, era esse bom. Programa era muito bom. Era muito bom, cara. Caraca, a época que a gente... Nossa, a época da MTV na TV aberta. Teve a sua época, hein? Todo mundo... E na escola, não, você viu o bagulho da MTV, não sei o que lá. Cara, quem que assistia MTV, né? Tipo, isso faz tão, tipo, 2000, 2005. Chegar no caso, você ligar na MTV, tava passando clipe atrás de clipe de Guns N' Roses, Iron Maiden, Aerosmith. Oh, tempo bom. Antes da MTV ir pro espaço, só passava Beyoncé e companhia. Mano, vocês comentaram dos bagulho da escola, tá ligado? Que é, viral e escola tá junto. Eu nunca sofri tanto quando o Latino lançou a música Renata Ingrata, que foi no inferno no meu fundamental. Nossa, terceira série. Nossa, mano, ninguém podia me ver, cara, cantar essa música. Ainda bem que eu tinha autocontrole. Caraca, eu lembrei um agora aqui. Fez tipo, é o que fez mais. Acho que foi o primeiro que fez mais sucesso, tipo, na mídia. É o Mike do Mosqueiro. Lembra dele? Nossa, mano. Oh, esse vídeo é sensacional. Vai, vai! Tchananananá! Como é que ele fala? O quê? Eu quero te dizer, você é muito especial. Ele morreu, né? Não fala isso. Ele não morreu, não. Morreu, mano. Mandaram, vi essas paradas. Acho que não. Ele virou uma par de dados de internet e ficou dentro do YouTube pra sempre. Eu escrevi no Google agora, Tchananá is dead. Celebridade instantânea, Mike do Mosqueiro morre. Achei aqui no G1. Tchananá is dead. Morreu atropelado. Caraca, que merda. Que merda. Ai, sabe que não quer morrer atropelado? A Luísa, que tá no Canadá. Nossa, mano, sério que você fez esse gancho? Ah, tinha uma época, quando a gente usava muito o RC, né? A gente entrava lá no RC. E lá tinha a opção que você tocava a música e todo mundo que tava na sala ouvia, né? E a gente tinha uma música que foi trilha sonora do cast, né? Apesar da gente não ter falado do meme em si. Que é aquele... Primeiro, é o meme do quero saber quem é que transa nessa porra, né? Uhum. Aquele cara loucão. Eu fiquei sabendo, mano, que esse Chico Pau, que ele quer apagar os vídeos do YouTube. Não, é papo, eu ia falar isso agora. É verdade, ele tá correndo atrás de quem tá botando. O Chico Pau que tá correndo atrás de quem tá botando o trecho do vídeo dele e ele tá mandando processar e tirar do ar. Caraca! É, ele tá bravo com essa parada aí agora. Tudo isso porque ele não transa nessa porra. Exatamente. E aí tem a versão da música dele com o Yuji, né? Que o Yuji tem a música dele lá, não sei o quê. Ah, eu vi! Cara, essa montagem. Puta, como eu ria dessa também porra. Também tem umas músicas também que só Deus, né? Essa porra. Eu tô na pegada. Desvio, carro, vou no embalo. Tabaco bem massa. Você não me escapa. Eu tô no tempo. Adianta, anda logo. Hoje vai ter sexo anal. Esquece o Segelai. Quem vai transar? Mas deixa um recado. Fui pai, Segelai. Tá comigo, tá com. Tá com tudo e tudo é. Fecha a porta, põe o cinto e se prepara. Porra, eu quero saber quem é que transa. Chupar um cu e pai. Comer vaginas e pai, não sei o que lá. E quem transa nessa porra? Fudeia com tabaco bem massa pra gente. Eu quero saber quem é que transa. Chupar um cu e pai. Comer vaginas e pai, não sei o que lá. E quem transa nessa porra? Fudeia com tabaco bem massa pra gente. Juntaram dois memes, né? O Yuji e o Chico Bioca. O Yuji tem o próprio meme dele, que é do PlayStation, né? Nossa, é o viral eterno. É, e tipo, a página do Yuji no Facebook é inacreditável. Porque, tipo, é uma página que é a página do artista, né? Sério. Só que é sério. Só que, tipo, é séria, né? É foto que ele põe, a galera zoa, mano. Cara, ele está hackeado, mano. Hackearam o site dele semana passada, é verdade. Cara, ele tava indo pro show e aí furou o pneu do carro. E aí ele parou assim, o carro assim, perto do. Tipo uma lombadinha amarela, um quebra-mola, e falou: pneu furado, não sei o que, fez uma selfie, tá ligado? A galera pegou, mano, que transformou esse quebra-mola em tanta coisa, velho. Tinha uma que era um Xbox, aí tava assim, malditos sabotadores, tá ligado? Ai, coitado do cara, velho. Cara, isso que é maneiro na internet, mano. Se você for ver, não é tipo um bordão que todo mundo repete, é igual. Ele se multiplica e se muta. Ele se transmuta em várias coisas, cara. É a alquimia da internet. É uma hidra, né, cara? Conforme você corta uma cabeça, nasce três naquela coisa. Exatamente. É a hidra, né? Raio hidra. Ô, Léo. Aqui, ó. Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edro. Jogou duas Magic Wall, gente. Jogou três. Sono, seu broxa. Vem me ajudar. Ele entra na categoria dos autotunes, porque tem o remix também que os caras fizeram no autotunes, que é uma musiquinha muito boa. Ai, caralho, é muito foda, mano. Todos esses de autotunes aí, que a galera pega o meme e transforma em alguma coisa, é fantástico, né? Cara, aquele do Bad Intruder, que o cara invadiu a casa, lembra? Como é que é mesmo? Scaring all people, scaring all people, head kid, head wife, eu não lembro a letra agora, mano. Você manja isso, Febrini, qual que é? Eu já vi, mas eu não lembro também a letra, cara. Faz o muito He-Man, tempo. He-Man, mano. Nossa, o He-Man é uma maravilha, eu ouço todo dia quando eu acordo. É demais. Tocou no cast também do Seu Madruga lá, cara. Como que vale mais? É. Não, um quilo de tomate ou um quilo de cebola, não sei, reprovado. Peraí, como é que é, Léo? Suponhamos que isso seja uma caveira, mas o que significa uma bandeira de piratas? Aí fala, não, o que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Não sei, é provado. Tinha uma caveira. Você vê que essa garrafa contém veneno e se vocês beberem, vocês morrem. Pô, Beleléu. Aí só maduca, nada. Ah, seu Madruga, cara, olha só, para pra pensar. Ele pergunta, né, o que vale mais, um quilo de... Tomate ou um quilo de cebola? Um quilo de cebola. A Luna, que é uma... eles são crianças, né, no Chaves? Eles são representações de crianças. São crianças bem tunadas, né? A sua ingenuidade e honestidade, ela fala, não sei. Ele levanta a ponta dele na cara e fala, rebobada! É a escola do trauma, tá ligado? Caralho, velho. Já foi aprovar direto, só porque não tá boa parada dessa. Caraca, isso vai entrar, mano, numa ala da internet que chama YouTube Poop. YouTube Poop, os grandes YouTube isso Poop. Isso é a maravilha da internet. Exatamente. E no Brasil, cara, existe uns vídeos do YouTube Poop que é tipo do Seu Madruga dando aula. Mas existe um que é o hino, que é o suprassumo do YouTube Poop, velho. Que é o Seu Madruga Will Go On. O Seu Madruga Will Go On. Eu sempre choro quando vejo aquele vídeo de tão bom que aquela porra é, mano. Uhum. Cara, eu já ouvi a versão de uma hora, de tão bom que é. Caraca, é muito bom, velho. Mestre 3224 tem que ser citado nesse cast como um dos melhores boops brasileiros. Ó, o YouTube Poop, ele é um sons virais meio underground, porque tipo, não pega tanto. É só pra uma galerinha meio retardada que tá na internet. É, isso que eu ia falar, porque eu não entendo. Eu vejo, eu não entendo. Fala, o que tá acontecendo? É um humor muito nonsense, tá ligado? É uma parada meio louca. É muito restrito, tá ligado? Tipo, só que, tipo, sei lá, procura essas porra que vai só achar. Só que retardado, cuida. Só que fumar maconha. Exatamente. Não, por falar em baseado, o meme das vender as minhas artes na praia. Lembra? Lembro, nossa. Da mina lá. Esse é do tempo daquela tia lá que fala, eu fumo no cachimbo porque o que faz mal é o papelzinho. Não é um vídeo do Tapa da Pantera, uma porra assim? Isso, é esse mesmo, um Tapa da Pantera. Cara, vocês já viram um vídeo de um cara apresentando uma faca chamada AK-47? Pô, como não? Eu e o Léo sabemos de cor esse vídeo. E tem uma montagem na internet que é fantástica, que o cara fez aquele joguinho Fruit Ninja, e aí ele fazendo, tá ligado? Aqui a faca, não sei o que, ele vai rodando e vai cortando as frutinhas. Cara, é genial, quando eu vi, eu falei, cara, esse maluco, ele merece um Oscar. Eu até ia me inscrever no canal do cara, só que eu entrei no canal dele, tinha acho que 4 vídeos só, e de 2013, sei lá. E aí eu falei, mano, isso é muito genial. O cara essa mexeu. É a faca de combate AK-47, a faca perfeita para o combate. Mas por que ela é perfeita? Além do seu formato adequado, ela tem uma particularidade, que é a rapidez no saque. O foda desse vídeo é que conforme ele vai fazendo os golpes, ele vai batendo na perna mesmo, igual o Renato fez aí. Eu tô vendo que ele faz isso até hoje, velho. Por que ele fez isso? Ai, cara, esse vídeo é muito engraçado. No Mais ACC, a gente não costuma colocar link, né? Mas, cara, esse da AK-47 vai estar no post aí, porque ele merece isso. Tem uma página no Facebook, mano, que chama Etelândia. Vale a pena procurar aí depois. Cara, tem vários memes, tipo, muito assim, tipo, Thunderground. E tinha esse meme da AK-47. Ele virou pau de selfie AK-47. Virou um pau de coisa. Ai, caralho, muito bom. Vocês comentaram de Jeremias muito louco, né? Não. Se eu pudesse, eu matava a mil. Foi o cão que colocou pra nós beber. Eu falei no cast, cara, bêbado, eu adoro, cara. Putz, Nossa, os bêbados, tem os bêbados. Esse vídeo é muito difícil de achar ele no YouTube. Eu vi ele no site do Kibiloco, tá ligado? Uhum. Um tiozinho que foi dar ré lá, enfiou o carro no poste lá, mas, mano, tá mamado. Tá loucão, assim, de não conseguir nem falar, sabe? E ele chama o repórter. Ai, caralho. Só sei que em determinado momento da conversa, tão louca, alucinante, pela porra da cachaça que ele tomou, que ele começa a envolver o repórter na situação, e no final do vídeo ele já tá pondo a culpa no repórter. Falando, pô, como é que você bate um carro assim numa via pública, com pessoas de bem passando pra lá e pra cá? Caralho, o cara é muito genial, cara. E aquele lado, o velhinho que ele pega o bafômetro e bebe, tá ligado? É tão gole no bafômetro. É verdade, tem um outro que bebe Coca-Cola, né? Eu vou me livrar do bafômetro. Bem old, aqui é o Zelda, Zelda merda. Zelda merda. Ai, jornal paga muito bico, né, cara? Putz. Uhum. Tem um também, aquela mina, Ana Paula Padrão, acho que ela tinha ido, não sei se foi pra Record, e ela falou, esse é o jornal da Globo, ao vivo, tá ligado? E depois ela voltou em jornal da Record, tipo, não falei da Globo. Ela podia ser demitida por isso, velho. Pensava trocar no jornal assim, tá ligado? Você é louco, mano, você é louco, cachoeira. Só dá pra ouvir, mano, tá ligado? Essa mina, ela é louca. Mina é maluca. Eu acho, mano, que devia agradecer o não salve, que biloco, velho, pra esses bêbados, velho, esses presos, mano. É lá que vem, né, as paradas. O Léo falou de não salvo agora. Quando eu falo de não salvo, vem na minha cabeça na hora, cara, aquele carinha da baleia. Nossa, como chama? O senhor Fale. Pode falar o nome dele? Não vou ser processado? Pode falar? Qualquer coisa, o Febrini que é o dono aqui, hein, gente. Eu não sei de nada, você que falou. Não, oxe. Não foi nada, não. Caralho, aquela porra, bicho. Mas o melhor é quando a gente vai pra baleia, né, mano? Mano, na moral. Mas também, o Cid comenta toda vez, cara. É um garoto que viaja numa baleia e tem pais 10, tá ligado? Irado de 10. Muito bom. Ah, esse vídeo da baleia foi uma loucura. E o pior é que, tipo, a característica dos memes é entrar na sua mente e deixar você retardado, né? Exato. E, mano, muitas vezes eu escuto aquela porra daquela música lá, oh, oh, oh, e eu não consigo. Não dá, isso. Eu não consigo lembrar a letra original, agora só virou a baleia. Exatamente. Isso mesmo. É igual... Nasci aqui, 13 anos atrás, e pra vocês, minha história, vou contar. É igual a música que ela tem ainda no GTA, eu jogo muito GTA, então direto quando toca... Eu já começo a cantar, Jesus humilha Satanás, oh, não. Caralho, não consigo cantar normal e nem sei qual que é a letra mais. O meme dominou a minha mente, tá ligado? Jesus humilha Satanás agora. Ai, ai, parece uma coisa de zumbi, né, cara? Ela chega, domina você, vai embora e deixa você ali... O melhor dos memes, velho, tipo, que eles são muito rápidos, assim, tipo, eles vêm e voltam numa velocidade muito rápida. É uma coisa temporal mesmo, se for, tipo assim, ela sempre acaba, né? Tipo, vai, tem meme que dura o quê? Uma semana, um mês no máximo. Exatamente. Tem um que dura até hoje, que é o Jailson. Não. Jailson tá super em baixa, se você for ver, Jailson tá super em baixa. Qual é o Jailson? Ah, que delícia, cara! Ah! Ah! Cara, eu tive a coragem, olha só, hein, agora vamos separar os cavaleiros dos caçadores de dragão. Cara, nossa, o Pedro fez isso. Eu tive a coragem de assistir esse vídeo inteiro no Xvideos, cara. Não, cara, não. Ai, lá não tem corte não, mano, lá é direto. Deixa eu contar uma parada aqui, não sei se vocês souberam, mas teve um evento em Campinas mês passado que chamaram ele, um evento geek. Chamaram ele de, tipo, sabe, pra ser, tipo, atração, celebridade, chamou youtuber, chamaram Jailson Mendes. Cara, como assim? São crianças, tipo, de 10 a 15 anos, vendo, batendo palma e pedindo autógrafo. Ai, caralho, isso é foda, né, mano? Internet é antigraça. Essa é internet, cara. Sim, é, a própria Luísa aí, do Canadá aí, a mina era uma, tipo, tem muito ator, é até triste falar, mas é verdade, né? que às vezes o cara se forma, vira um ator, mas não consegue novela, não consegue nada. Uhum. Faz teatro muito raramente, é aquele teatro bem underground, né? Essa menina, essa Luísa, nunca tinha nem aparecido em lugar nenhum. Esse meme deu tanta fama pra essa filha da puta, cara, que ela começou a fazer comercial, vídeo no YouTube, o caralho, tá ligado? Uhum. É foda, cara, porque é dinheiro. É, não, coitado da galera que não consegue, né? Tipo, se formando, né? Nossa, carinho, o cara imagina. Se fode, se rala pra conseguir ir num programa de TV, aí chega um filho da puta e canta Pra Nossa Alegria e vai. Esses dias estavam na TV como jurados de não sei o que lá. Falei, vai tomar no cu, cara. Ah, tá vendo? Esses programas aí do canal 20 pra baixo, tá ligado? Rede TV, Band. Nossa, tem um, cara, como chama? Super Senha, que foi aquela mulher super burra. Não sei se vocês viram na Super Senha, mano. O cara pergunta. Eu lembrei agora do Silvio Santos, da Via Láctea, do Show do Milhão. Vocês lembram? O maluco pergunta, Via Láctea é o quê? O Silvio Santos pergunta, Via Láctea é o quê, né? Aí tem, tipo, uma galáxia, uma marca de leite. É, tipo, marca de leite, cara. E também o... Não consegue, né, Moisés? Não consegue, Moisés. Não, o Silvio Santos, ele é uma aberração, né, cara? O Silvio Santos é de outra dimensão, cara. Só pode ser isso. O Silvio Santos é o Chipen do Half-Life. Esses dias ele falou lá, zoando no programa dele, pra Netflix, dá 15 dias pra ele de graça. Lá, O dono da Netflix fez um vídeo falando, ô, Silvio Santos, a gente ouviu aqui, você vai ter a internet de graça pra sempre. E eu falei, Netflix. Caralho, Netflix. Pra sempre, o cara vai morrer daqui a 2 anos. Pô, não pá mais. Não vai. Se você não vai, ele não vai morrer. Nunca. Se você já meio robô, já faz tempo. Vai ser igual o Xananá, ele vai virar um arquivo no YouTube permanente. Mano. E tem teorias que falam que o Silvio Santos é um alien, cara. Nossa, o Silvio Santos, ele é um meme. Ele é um meme. Ele não é mais um ser humano. Tudo que ele fala agora vira loucura. Que é? O Silvio Santos é uma... Tem uma palavra pra isso. Ele é tipo uma... Divindade. É tipo isso, tá ligado? Ah, tem a Stephanie, só que eu não lembro a letra da música dela. Ah, do CrossFox. Do CrossFox. Rebecca Black, mano. Nossa senhora, Rebecca Black. Rebecca Black também. Qual que é essa? É a do... Não é do Friday? Friday. A Kelly falou dessa porra, por ver. E isso aí não era pra ser um meme, né? Era uma parada séria. Era, né? O meme era uma desgraça, né? O viral, ele puxa tudo e foda-se, né, cara? Ah, deixa eu só comentar uma parada. Sabe o que é zoado nessas paradas de meme, viral e internet? Quando vem aquela marca toda malandrilça querendo gerar um viral. Mano, nunca dá certo, sabe? Tipo, o cara tenta forçar um viral com uma publicidade. E sempre é muito vergonha alheia. Exato. Tipo, fizeram aquele... Não teve a vaquinha lá que dançava? A vaquinha mexicana lá? Uhum. Do leite, que tava dançando que nem uma retardada com a música? Não sei se vocês viram o vídeo. Então, teve uma marca de leite, foi aqui no Brasil, que ela copiou e, tipo, fez um mega flash mob, tipo, todo mundo cagando. Tipo, muito, sabe? Forçando pra pegar uma parada. Pega. É porque, tipo, quando faz a parada sem intenção, aí, tipo, você faz a parada simplesmente pra ser divertida, né? E aí, o bagulho dá certo, vira um meme do caralho. Quando força a barra, aí não rola. Por exemplo, a gente teve lá o compadre Washington, foi feito pra ser divertido, né? Sabe de nada, inocente, aquela coisa, mas não foi feito pra virar um meme, né? Não mas foi. Mas virou um meme do caralho. Uma coisa louca, não, né? Quando as pessoas tentam fazer um meme, um viral, pra ser um meme, um viral, não dá certo, não Exatamente. Pega. Exatamente. Tem que fazer o bagulho, tipo, o Ted Brickish With Me, foi um comercial pra ser engraçado, né? Pra ser divertido. Mas os caras não sabiam que virar um meme monstruoso que virou, né, cara? Que quase voltou o El-Chan, né, mano? Esse tão famoso que ficou só um pouco. Oh, o próprio Freeboy, cara, o Freeboy, ele veio pra... deixar a marca, né? Mas ele não veio pra ser um meme. E, cara, esse bagulho de F-Boy virou uma loucura. Virou uma loucura. Tipo, eu trabalhei em house durante muito tempo, quando eu era novo. E algum tempo atrás aí, a gente marcou com os amigos de ir no lan house jogar Counter-Strike pra relembrar os velhos tempos e tal. E aí, mamãe, os caras matavam o nego na faca. E aí o nego falava assim, e aí, essa carne é F-Boy? Não sei o que. E eu falava assim, caralho. Esse bagulho pegou mesmo, tá ligado? Fora as imagens, que tem 1 milhão aí na internet, Nossa. Né? Eu acho que não tem como não falar de viral sem falar de 4chan. Não tem como. É onde nasce os memes, mano. Qual que é? Explica aí o que é o 4chan. O que seria um 4chan? Seria um fórum, Renato? 4chan é um fórum do Satanás, que ele, assim, o 4chan, se você for, tipo, pensa em internet como num plano, tem, tipo, a internet, tem a Deep Web, e aí, tipo, o 4chan tá bem no meio, assim, é tipo assim, ele é o portal que transitam as informações entre esses dois tipos de internet, e ele também é meio que um campo de ideias de malucos e retardados que ficam gerando essas porcarias, tipo assim, a maioria dos memes gringo, a maioria dos memes, tipo, também brasileiro, que a gente pega um pouco lá de fora e traduz algumas coisas, vem tudo de lá, e, tipo, é exatamente o que o Val falou, tipo, um nascedouro de memes. Sim. Não recomendo vocês entrarem lá, viu? Porque... totalmente anárquico, sem regra. É sério, tipo... E daí que surgiu, tipo, fizeram uma regra de zoeira, né? A regra do 4chan. Aí tem, tipo, a regra de zoeira e daí saiu uma lei da internet, que é a regra 34. Não fala isso. Para que você vai falar isso aqui, Léo? Qual que é? Agora eu quero saber. A regra 34 consiste em... Se algo existe na internet, existe putaria sobre isso também. Existe uma versão... Isso é uma constante real da internet. Ela é mais certa que várias teorias da nossa relatividade. Saiu do 4chan, cara. Não, mas isso, cara, você pode escrever qualquer coisa, o nome do lado, e você vai achar, cara. Sempre acha. Essa internet. Eu pensei que a regra era aquela famosa a zoeira não ter limites, né? Que veio aí também e ficou, né, cara? Hoje todo mundo fala. Ah, eu sou hater, a zoeira, eu acho que a zoeira tá meio caída. Tem uma coisa parecida também aqui no Brasil, que é a de enciclopédia, né? Também. Que é uma coisa bem nossa. Graça. Não, pera aí, ó. Nossa, deixa eu falar agora. Só mais esse aqui. Um viral pré-internet. Cuecão de couro! Nossa, cara, eu lembro dessa parte. Nossa, mano, era todo dia isso aí. Ah, o viral pré-internet, você queria falar peste negra. Valeu,